no site. Delta Bravo, Fortaleza aprovado, nível 370, via Pesolo 19. Decolada pista 17, perfil de saída Momo, transição Froti com curva esquerda. Transponder 5175, controle 119, decimal 35. Azul 4032, solo 127, liga à direita, solo 121, decimal 9. 219, azul 4032. Juliette Tango Zulu, prossiga, passo 345. Positivo. Juliette Tango Zulu, observe a passagem do Boeing da Gol no pátio 1, prossegue a retaguarda do mesmo, Lima, Mike, Quebec, e na Quebec chama para o cruzamento. A retaguarda do Boeing da Gol, segue direção ao pátio 5, reportará para o cruzamento Juliette Tango Zulu. Delta Bravo, prossiga. Pode chamar o táxi. 4032, livrou, Foxtrot. Boa tarde, azul 4032. Táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Via Alfa, mantém posição antes da Juliette, azul 4032. Bono 649 na escuta. Prossiga, 649. Podendo com sua equipe de solo que após o término do pushback do Fokker a retaguarda e após o início do táxi do mesmo, está livre seu pushback, chame para o táxi. Vai coordenar com a equipe de solo, vai chamar para o táxi no 649. Senta para o táxi 6327, 70 bota, Salvador, 2 horas e 6. 70, a bordo. Afirmativo. O chão é 6327, Índia no ponto de espera, chame a torre no 86, ajuste no 0113, bom voo, o chão é 6327. Seu ativo, via direita, Índia, ponto de espera, 186, obrigado, bom trabalho, boa tarde. Azul 4065. Exatamente na posição letra, temos uma grande informação, frio tomar pro de Brite. Aguarde, vamos coordenar com você. É. Salvador, boa tarde, eu sou a 3155, ciente da Quebec, pronto, cópia, Guarulhos. Boa tarde, são 3155, Guarulhos, aprovado nível 340, via Peruísque 50. Decola da pista 10, perfil de saída da EULE da Bidev com curva direita. Transponder 5426, controle 119, decimal 35. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Peruísque 50, decola da 10 com curva direita no perfil da Dael Leda, após Bidev. 5426 no transponder, 11935 ao controle, TAN 3155. TAN 3155, cotejamento correto, chame pronto. 3155. Eu confirmar, a velocidade está liberada em TAP. 5241 se encontra no pátio 3? Afirmativo. Trip 5241, no livre pushback acionamento, pátio de carga, chame para o táxi. Livre push acionamento, chamada para o táxi, é o 5241. A próxima, Juliette, o azul 4032. Azul 4032, observe o pushback do banho da Gol no setor. Prossegue a retaguarda do mesmo, aguardando liberação, portão 03. Ciente, então prossegue visual com Gol para o portão 03, azul 4032. Afirmativo, inicialmente só mantém posição na Juliette, ok? Aguardando o término do pushback do mesmo. Aguarda. Ainda não, estou ainda numa fase pela direita. Estamos com o autorizado, cruzamento da 1735. Pushback, quem chamou para o pushback? Tá 3155 no 07. Tá 3155. Livre pushback e acionamento, chame para o táxi. Autorizado, puxa acionamento, é 3155. Trip 5491, no início de vetoração para sequenciamento, mantenha a proa limitada pelo localizador. Desça para 2000 pés, o ajuste é padrão. Sente para 2000 pés, mantendo proa 215, está agora, e limite ao localizador. Mandou o céu, seu papá, para a descida? Erra o teu papá, desça para 4000 pés, o ajuste na 012. 4000 no 012, pro de bom, oficial, seu papá. Correção, ajuste no 013, padrão. 0-0-0-1-3, céu, seu papá. É ele? Oscar, confirme o estacionamento e pista de decolagem. Altímetro no 0 no 2, chame para o ingresso. No 0 no 2, chame para o ingresso. Questionei 6327, decolado aos 33, chame controle 19, sinal 35, um voo. 1935, 6327, boa, boa tarde, bom trabalho. 053, controle Salvador 19, decimal 35. Charlie Oscar ao nível 400, aprovado, 400. 400. Azul, correto para o acionamento, chame a turma 86, confirme para o B. Para o táxi 1649, estamos com 91, 2h30, alternando Aracaju. Ciente, táxi via Índia, no ponto de espera, chame a turma 86, ajuste agora 10112, bom voo no 649. Índia, ponte espera 18-6, ajustado 612, 649, obrigado. Tu pode prosseguir? Afirmo, portão 03. 03. Tem um ponte espera, Índia Delta Bravo. Já conectando com 3000 do Belém. Recente, já conectando, livre pouso na 17, ventou no 50 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 2. Do 91, esquerda pro 150 para o localizador e informe estabilizado. Esquerda na 50 para o localizador, informará 549. 03192, passando Duna agora, completa aproximação, torre 186. Torre 186, 3192. E 5241 pronto para o táxi, informo que está com 44 do POB. Autonomia de 4 horas, alterna com fins ao trip 5241. Trip 5241, ajuste no 012, autorizado o táxi apenas via pátio 3, aguardando na entrada do pátio 1. Acionado no 012, autorizado pátio 3, aguardando pátio 1 no trip 5241. Para o táxi 3155, 102 a bordo, 0350, Galeão. Gente, táxi via pátio 1, Índia, no ponto de espera, chame a turno no 86, ajuste no 0-1-2, então 3-1-5-5, bom voo. Pátio 1, Índia, ponto de espera, torre 286, ajuste no 0-1-2, então 3-1-5-5, obrigado, bom trabalho. Trip 5241, informe que vai dar passagem ao Airbus taxiando via pátio 1, após prossegue em frente, Índia, no ponto de espera, chame a turno no 86, bom voo. Da passagem ao Airbus pela Índia, no ponto de espera, chama a torre em 118 decimal meia, o trip 5241. Via Delta Bravo, livre ingresso, observando a aeronave realizando backtrack, fatiado e pronto no 7. Estabilizado, TAM 3192. Gente, o TAM 3192, informa a aeronave no ponto de espera, ultrapassou mesmo cerca de 10 metros, livre pouso na 10, vento 150 graus, com 10 nós, altímetro 10 no 2. 5491, passou na duna, chame torre agora, frequência 118.6, seu mobile. 18652, 5491, bom dia, obrigado. Boa Salvador, bom mostrei, salve bem, informação Quebec. Mantenha escuta, Oceané 6327, da presente voo direto Ilhéus, subindo para o 220. Ativo, Ilhéus 220, 6327. Voo no 396, boa tarde, identifique. Chegada Mari, desça para o 060. Mari para o 060, voo no 2396. Dona, está a uma milha de... a duas milhas de... do externo, estabilizado no ILS. Sente, continue a aproximação, número 2 para pouso. Mike Alioska. Mike Alioska, mantém o ponto de espera, número 2 para decolar da 17. Vamos fazer o ponto de espera, Mike Alioska. Cu Delta, Manati, mil pés, decola 17, curva direita, corredor Axé. O transponder 01 no 25, controle 1 no 9352 no 86. Saída 2231, índice redução de velocidade para 250 nós. Número 2 na aproximação. 402 a bordo, chame a torre 186 para acionamento. Bom voo. Foi solicitado pelo centro a máxima, high speed. já tive essa operação com a aeronave, sua retaguarda, 2231, índice redução para 250 nós. Afirmativo, reduzindo, 2231. Salvador, Papatango, Romeu, Papatango, Trevejo, Farol da Barra. Romeu, Papatango, não há tráfego conhecido nesse setor, mantenha o nome o PES e vai fazer TGL Veracruz, confirme. Confirma TGL em Veracruz, Romeu, Papatango. Entre frequência livre, chama para o regresso, Romeu, Papatango. Obrigado, Romeu, Papatango. Xené, 6337, solicita nível penal 200. No 92, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa mantendo antes da Juliette, tá sendo uma vez. Avião no 092. 6287, obrigado. Bravo, livre decolar da 17, atenta à esteira de turbulência, vento no 50 graus com 9 nós. 49 vai manter posição no ponto de espera devido à aeronave decolando da outra pista. Tente, 649. Quatro, nove, um, solo aos 41, livre à direita, solo 121, um, decimal 9. Livre à direita, 219, 54, 91. Back to Alioska, livre ingresso, é parcionado e pronto. Autoriza o ataque sobre a pista? Ataque sobre a pista, sim, o ataque sobre do outro lado está interditado no trecho entre a Quebec e a November. Afirmativo, sobre a pista, o mais melhor para a Delta Bravo, decolado aos 4-2, chame controle 19 decimal 35, bom voo. Obrigado, boa tarde. Papa Romeu, Índia Delta Bravo. Boa tarde, Índia Delta Bravo, contato radar, saída Momo, suba para o nível 370. Para o 370, Índia Delta Bravo, Momo para ti. O Salvador, o 35491, Libra OP, está aqui, sou Alfa, boa tarde. Boa tarde, 35491, mantenha a posição na Quebec, correção, na Kilo, aguardando instruções para ingressar no pátio 3, ok? Ok, manter posição antes da Kilo, 5491. Pode ser naquilo, ok? De forma que ingresse um pouco no pátio 3, mas não além daquilo, ok? Ok, 5491. Tem uma aeronave saindo lá no pátio na próxima posição 10. O senhor tem condições de ingressar via Juliette com a TR da Trip nessa posição? Afirmativo, totalmente. Ok, Juliette, portão 10, são 3192. O Trip pode tirar um pouco pra frente também. Ok, amigo, obrigado. Delta, prossiga. Índia Delta Bravo, confirme a razão de subida. 4600 momento. 4600 copiado. Acho que vai decolar direto do pátio, né? Que é com o Delta Guardia. Papá, complete a aproximação ILS, torre 186 até o meu posto. Presente a torre 186, Delta Papá, obrigado, até já. 231, livre ILS, desça para 2000 pés, informe estabilizado. 2000 autorizado LS, formará estabilizado, 2231. Altímetro no 0, no 2, aguarde pista livre. O CT vai passar o Otemarque. Observa o tráfego registrando a decolagem. Nossa escuta para autorização de posto. Eu estou com o paciente, prosseguindo, passando o Otemarque, passou agora, observa o tráfego decolando. C5491, mantenha-se a retaguarda da TR da companhia aguardando o balizamento, ok? Ok, está visual com o tráfego da companhia, aguardando o balizador 5491. 012, altímetro agora, Celta, o papá tem livre pouso, pistão no zero. Está baixado e travado. Plano 649, decolado aos 45, chão controle 19, decimal 35, bom voo. 935, boa, obrigado. Ligou o 93649. Gol no 649, boa tarde, contato radar, suba para o 240 na Pro de Leda. Pro de Leda 240, firmo. Salvador Trip 5627 para o táxi, 37 a bordo, 4 horas, Altena Recife. Avião atingiu 160, boa tarde. Boa tarde, Web 5729, identifique, desça para 4000 pés na chegada Bonf, o ajuste padrão. 4000 Bonf, Web 5729, libera a velocidade. Velocidade é critério, o número 3 na aproximação, o 6729. Gente, número 3. Papa Romeu Delta, Índia Bravo, chame agora Centro Recife, frequência 12685 e alterna 12545. 2085-2545, Leandro Bravo. Oscar, livre decolar, dá 1-7, vento no 60 graus, como 0 nós. Pronto, muito certo, 3155. Sente ali, mantenha no 0, então 3155. Ali, mantenha no 0, 3155. Como é que é com o Delta? Visual com a aeronave decolando à frente, vento 170 graus como 09, altímetro no 012, reporte fora do solo. Papapá, solo aos 47, livre à direita, solo 121, decimal 9. Alaska decolado aos 47, chame controle 119, decimal 35, bom voo. Obrigado, Marte Alaska. Informe estabilizado no localizador, desça para 2 mil pés. 2 mil pés, vou reportar estabilizado no localizador, bom voo, 396. Atalhei 2231, chame agora a torre Salvador, frequência 186, tem bom voo. 186, grato, um bom dia, bom trabalho. Decola dando 0, até 3 anos, tem fim. Torre, o trip 5241 no ponto de espera, pronto, da cabeceira 1-0. Gente, mantém o ponto de espera. Mantém. Na saída Gole, trança o fito. 380 na Gole, restrito Mike Charlie Oscar. Tá no portão 5. Ok, confirma o tráfego para... confirma o tráfego. É só para 1924, tudo tá bem, tia, bem. Ok, chame um pouco mais próximo, ok? Com certeza, obrigado. Aqui é com o Delta, boa tarde, subiu Mateo 1 no mil pés, corredor Axé, informe no farol da barra. Autoriza para direto de Manati? Autorizado, o DCT Manati vai prosseguir 1 no mil pés? Afirma. Gente, informe ele, livrando a CTR, Mike é com o Delta. Meu pai está vigiado, mano, é com o Delta. 2 livre pouso, não, no zero. 1012 livre pouso, 2231. 3155 decolado aos 49, chame controle 119, decimal 35, bom voo. Controle 1935, 3155, bom trabalho. Queria confirmar o vento com 2231? 170 com 9. Grato. O controle autoriza 2000 pro Eco Delta? Autorizado 2000 pés, Mike Eco Delta. Delta, repórter Vigésimo. Controle Salvador, subida 3155, boa tarde. Boa tarde, tem 3155, contato radar, suba para o nível 340, está autorizada a proa de Leda. 340 na proa de Leda, tem 3155. Papá, Mike, Charlie Oscar, está presente, voe Ofito, subindo restrito para o 380. Ô Fito, pro 380 restrito, Mike Charlie Oscar. Visual estabilizado, voo no 396. Voo no 396, completa aproximação, torre 186, tamo bolso. 186, bom trabalho, voo no 396. O objeto 67, questão 5729, está livre em ILS, desça para 2000, ajuste padrão, informe no localizador. 2000, ajustado 1013, informarei no ILS, web. 160 ou 649. Confere, chame agora Recife, frequência 1251 e alternado 3325. 351, 3325, boa, obrigado. Boa. 41 ali, mantenho no zero. Ali mantém na 105241. Passaria 2231, solo 51, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, graças, uma boa, bom trabalho. A linha decola, dá 1-0, vento 1-8-0 graus, como 0 nasce. A linha decola, 5-2-4-1. 3-1, táxi via Alfa, Juliette, remoto 1-4. Alfa, Juliette, para 1-4, 3-1, grato, uma boa. Já November Vitor, o senhor se encontra no PAD 5? Gente, gol no 075. Curva direita. Gole Eval após direto conquista, transponder 5444, controle 199, decimal 35. 396, livre pouso na 10, vento no 70 graus, cono 0 nós. Livre pouso, pista no 0, cono 396. 5241, decolado 52, chame controle 199, sinal 35, bom voo. 1935, 5241, boa. Salvador, Papa Romeu, Sierra Nova Brasília, para acionamento. Livre acionamento, chame para o táxi. Para Sierra Nova Brasília. Ciente, aguarde a cópia. Índia, November Alpha. Controle Salvador, trip 5241, transfere, dial. Trip 5241, acione e transponda em posição normal, aguarde contato radar. Acionado 5241, acionado 5413. Suba para o nível 200, está autorizado a proa de Leda, o 5241, e agora sim contato radar. 200, direto Leda, 5241. Web 5729-3000, está visual com um aeródromo, poderia proar sim, Brasil? Autorizado, 5729, informe na final, ILS. Chamarei. November Alpha, voo local 1000 pés, sobrevoo ITGL em Veracruz, decolamo 7, curva direita, corredor Axé, transponder 0171, controle 1935, torno no 86. Chama agora Recife na frequência 1251 e alternado 13325. Recife 1251, alterna 3325, o senhor 3155, bom trabalho. Controle Salvador, algum 925 no bloqueio de Alagoinha, só tem agenda 1260, centro da Quebec. Total ligou no 925, identifique, desça para o nível 060 na chegada Bonfim. 060 na Bonfim, 1625, 925. 0, aguarde a cópia, confirme. Tem que ter a informação aí de chamada, por favor. Só 30 segundos, só um momento. Sim. Aviso acionado, trouxe para o táxi. Gente, altímetro no 0 no 2, livre táxi, chame para o ingresso. Agora para o ingresso, encerra no Vapazeta. 1395. Azul 4110, copia. Prossiga. Azul 4110, confins, aprovado nível 380. Via peso 16, decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge com curva direita, transponder 5446, controle 199.35. Azul 4110, tem despertado para confins no 380, a pista 10. A saída da Euleda Bridge e a Prewisk 16, primeira curva à direita, transponder 5446, controle 199.35. Azul 4110, aerovia Pesulu 16, negativa pelo uísque 16. Ah, desculpa, o Pesulu 16. Azul 4110, cotejamento correto, chame e pronto. Azul 4110, sente, graças. Passando externo agora, complete a final, torre 18.6. 18.6, obrigado, tchau. Salvador, trip 5627, boa tarde. Trip 5627, contato radar, suba para o nível 190. 190, 5627. Mas altímetro no 0, no 2. Registrado 1012, livre pouso, pista 10, web 5729. Para ingresso 17, Sierra na Vanda Vida. November Vitor. Na Tatá, para ingresso, pista 7.